pedras de volta a Zephyr. Depois da morte da Princesa Esmeralda, o pilar de sustentação desse mundo misterioso, essa terra que um dia foi bela e pacífica, começou a ruir. Agora que Zephyr se tornou aliado de Tizeta e Faren, a Princesa Aska parece ter deixado de lado a ideia de se tornar um novo núcleo. Com a possibilidade concreta de ser um dos escolhidos, o comandante Águia de Altozan me prometeu ajudar a parar com a destruição de Zephyr, já que boa parte do território que vai além do castelo já foi bastante comprometido. Na verdade, não nos resta muito mais tempo. Será um novo núcleo, Lucy ou Águia? Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Mudou de forma. É porque, definitivamente, um dos escolhidos entrou na sala. Será o Águia? Ou a Lucy? Lucy! Lucy! Você! Algum monstro pode voltar a aparecer. É lá que os cidadãos estão refugiados, não é? Nós vamos junto. Talvez possamos ajudar em alguma coisa. Nós também podemos ir! Obrigada. Vocês são muito gentis. Vamos achar a Lucy e depois vamos até o Clef. Férreo, por favor, vá com os outros até o alojamento. Vamos. Vamos. Marine! Criaturas mágicas! Você é um dos amigos de Ascot, não é? Obrigada. Marine. Você está bem? Estou. E você sempre me salvando na hora H. Obrigada. Você está legal, Marine? Estou. Mas você viu que a parede desmoronou? Parece que a destruição de Zephyr chegou ao castelo. Ah? Você vai ficar em Zephyr? Se eu me tornar o núcleo, é claro que ficarei pelo bem deste planeta. Porém, os cientistas de Altozan terão que obter permissão para poderem analisar este sistema. Eu já não tenho muito tempo de sobra. E como Lantis me disse, se você é mesmo o maior mago de Zephyr, já deve ter percebido meu estado. Está muito doente. Não está, comandante? Estou. Os médicos me disseram que eu não seria capaz de sequer chegar a Zephyr com vida. Águia. Esse é o seu nome, não é? Sim. Você tem as mesmas vibrações que Lantis. Você tem muita força interior. São vibrações de um guerreiro. Você acha que conseguiria neutralizar a doença pelo bem dessa terra? Isso e muito mais. Eu posso escolher como eu vou viver e como vou morrer. Não pretendo me entregar à doença e esperar a morte. Sou um lutador. Quando morrer, quero morrer como soldado. Eu entendo. O símbolo do núcleo, em muito menos tempo do que se espera, adotará sua forma final. E quando essa hora chegar, teremos que identificar quem deverá ocupar esse lugar. Lucy, o que você pretende fazer agora? Bem, eu... Se eu for escolhida o novo núcleo deste mundo, então eu... Foi com o pessoal de Faren e Zeta para os alojamentos. Águia. Alcyon, eu peço, por favor, nos diga onde está o inimigo. Eu não quero continuar vivendo sem o meu Zagar. Eu não quero. Juro que não. Alcyon. Você fica muito mais bonita quando sorri, Lucy. Lantis, com certeza vai voltar. Ele está bem. E ainda mais forte. Uma chacoalhada de vez em quando até que não faz mal. Ele também gosta de você, Lucy. Ele não é como seu irmão, é verdade. Mas se houver alguém aqui de quem ele goste, ele acabará voltando. E quanto à minha promessa, eu a manterei. Caramba, vem chumbo grosso por aí de novo. O que será dessa vez, hein? Águia. Geo, é o FTO! O quê? É o Águia! E ele tá voltando no FTO! Águia! Lucy, você. Lucy, o núcleo de Zephyr, você. Ainda não tem nada definido, mas parece mesmo que será o Águia ou então serei eu. A coroa naquela sala está mudando de forma também. Vai ter uma forma de acordo com o próximo núcleo. Isso faz com que sejamos uma parte importante no futuro de Zephyr. A única razão para eu não ter dado uma opinião sobre a política do núcleo até agora foi porque eu nos via como coadjuvantes. Afinal, até agora não sabemos ao certo quem nos convocou desta segunda vez. Por isso, achei que pessoas como nós não tinham o menor direito de abrir a boca para falar do futuro deste lugar. Mas se a Lucy é candidata a essa posição, então estamos envolvidas também. Para mim, isso é horrível. O núcleo é sacrificado pela paz e estabilidade de Zephyr. Enquanto a felicidade da maioria estiver assegurada, a dele estará sempre em xeque. É verdade. E eu com certeza não gostaria que a Lucy tivesse que seguir os passos da Princesa Esmeralda. Marine, Amy, eu também não quero que ninguém mais passe o que estamos passando por aqui ultimamente. Eu perguntei ao Clef se eu poderia dar o rumo que eu quisesse ao destino desta terra, e ele me disse que sim, que eu poderia. Foi aí que eu decidi que Zephyr será daqui pra frente uma... Lucy! Oh. Marine! Amy! Reyart! Ceres! O Windon! Olhem lá para fora. O que é aquilo? Nova! Onde está Lantis? Lantis é meu! Nova! Eu odeio tudo que você ama. Eu as odeio! Odeio todos vocês! Nova, você não entende? Que legal! Não quebrou nada dessa vez! Papai, eu voltei. Por que não fez contato? Esqueci o comunicador. Você quer me ver maluco, não é? Claro que não. Eu não gosto nada do convívio com loucos furiosos. Maldito! Vamos suspender o ataque a Zephyr. Águia! Gel! Os gênios de Zephyr estão em alerta contra um outro robô que apareceu. Não. Não são nada mal. Como puderam, se eu estou fazendo tudo isso pela Lucy? Nova! Quando você cumpriu sua missão com a Princesa Esmeralda, você viu que só a morte pôde levá-la a se encontrar com aquele que ela amava. É pela mesma razão que estou aqui, para eliminar todos aqueles que estão entre nós e assim podemos ficar juntas. Parte do meu coração. Hã? É uma sombra produzida pela minha alma nos instantes finais do nosso confronto com a Princesa Esmeralda. Uma sombra? Alma? Vou acabar com vocês de uma vez! As meninas não darão conta desse ataque sozinhas. Usando as técnicas de Lantis, a essa altura Nova poderá eliminar a todos. Zas, abra a escotilha! Abra a escotilha! Sim, senhor! Águia! Águia! Vou decolar. Não posso te deixar ir. Você vai comigo para a enfermaria. Meu maior sonho era encontrar um futuro para Altozan. Mas parece que não tenho mais tempo. O Gruclef ajudará no desenvolvimento do nosso planeta. quer eu venha me tornar o núcleo ou não. Portanto, não posso deixar as guerreiras mágicas morrerem. Então eu vou. Não, eu vou. Quando eu morrer, eu quero morrer como um guerreiro. É outro sonho meu. Vai fazer isso por Lantis? O FTO está pronto para detonar. A partir de agora, o subcomandante Geometron será o novo comandante da NSX. Águia! O maior inimigo de Zephyr não é só essa nova. Protejam Zephyr como puderem. E me perdoem por estar indo ao encontro do meu fim. Águia! FTO. Já. Será que posso participar da brincadeira? あなたの好きな人たちは全員死ぬことになります。 ヒカルさん、ヒカル、次回マジックナイトレイアース、果てしない戦い、 ランディス。 今日は誰だ。 今日は海さん。みんな当たったかな？また